Salvador Ground, boa noite, é Portugal 019, stand by, ok. Portugal 019, approve the taxi via Alpha and Juliet, apron 1, gate 11. Clear taxi via Alpha and Juliet to apron 1, gate 11, Portugal 019. There is another traffic passing Altermark now. Stand by more than this traffic. Salvador, boa noite, Azul 42. 09, passando externo, baixo e travado. Afirmativo, Azul, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 4209. No solo 14, direito 29. Direita 29, reserva. Alô, Salvador, boa, 604, de pronto. Bom, no 604 autorizado ingressar na Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, até o 02, 604. Entry 58, Jeff Timber 1 and 0, line up and wait. Solo Zulu, meio direito, 209. Lembrar 209, Zulu 4, 209. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4209, Libre. Azul 4209, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 3, Azul 4209, certo. Country 858, I bought at 18109 at 3-5. 11935, thank you, good day. Salvador Department, good evening, band 3858. So 3858, control evening, radar contact. Okay, radar contact, Marlboro. Prossiga o objeto 9735. Pronto para cópia, objeto 9735. Objeto 9735, autorizado Galeão, nível de voo 340, via Upper Zulu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5110. Tá, 340 para o Galeão, via Upper Zulu 190, Objeto 9735, cotejamento correto, estamos prontos para pushback acionamento. Como Salvador, é o objeto 6747. Objeto 6747. Autorização 360 Guarulhos. Objeto 6747, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 21. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119.35, transponda 5120. Autorizado 3360 Guarulhos, na Upper Zulu 21. Saída Arbor, transição Elefa. O controle 119.35 e transponda 5120, objeto 6747. Objeto 6747, saída Arbor, transição Elefa, estamos prontos para acionamento. Entendi, Arbor, transição Elefa. Salvador, Oceané 6313, autorização Guarulhos, informação. Oceané 6313, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 21, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35, transponda 5121. Autorização Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 21, falando aqui 10. Saída agora, transição controle 119.5, transponder 512, Oceania 613. Oceania 613, cotejamento correto, sempre pronto para possível acionamento. Chamaremos 613. Contact the center 125-45. Okay, 125-15, thank you. Good day. 45, 125-45. Okay, 45, thank you. Palmeiras 04, chame a torre em 18-6. Confirme para a torre. Qual o nome 04, vamos para a cópia? Bom, nome 0402, Fortaleza, nível de voo 370, via Elpes 119, pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 119, decimal 35, transponder 5123. Correto, chamando para pushback acionamento. Só 3305, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1014, direto Duna 3000 para o ILS. Salvador 07, controle meu cordial, direto para 5000 com 1014. Uma solicitação para esse controle total. mais objetivo. Dependendo do que o senhor queira, pode ser autorizado. Tá 3305, desça para 2000, livre ali. Tá 2000 pés, localizado ele é. 3305. Total 9907, passa 1 no 612.000, sem restrições até 3000. Para 3000, total 9907. 286. Salvador, web 9735 no posto 7 para pushback e extra. Sobre 9735, livre sonar, pronto para táxi. Livre sonar, para táxi 9735. Salvador, Golfo 1076, centro da Alfa. Golfo 1076, este é o controle, Salvador. Ajuste 1094, desça para 4000, direto Duna para o ILS. 04000, direto Duna, siga. Estamos abrindo aqui 10 graus para a direita para ficar melhor a interpretação. Livre. Salvador, Xané, 6313, pushback, sanamento, posição 1. Informação Bravo, chame agora a torre 186. Para o 6313, confirma? Confirmo, 6313. Salvador, Xané, 6313, posição 1, pushback, sanamento. Meia 3-1-3, livre sanar, é um ponto para táxi. Entendeu que está autorizado o puxamento para o 6313? Autorizado, chama 6313, chama um ponto para táxi. Ok, está autorizado, chamaremos o 6313. 5614, já, obrigado. Boa. Total 9907, livre LS. Livre LS, total 9907. Voo 076, voa sobre a água, desça até 2000, sem restrições. Chegando 2000, sem restrições, voo 076. Nossa, promoção é brava, chama 2286. 2286,